noite fria. Penso em você, só queria estar com você. Noite fria. Penso em você, só queria estar com você. Pra eu me esquentar nesse teu corpo tão ardente, pra ver você ficar entre meus braços se envolvendo. Eu vi você dizer que está morrendo de feliz, que eu sou pra você tudo que você sempre quis. Noite fria.